Começando o Nerd Patriarca no ar, hoje vamos falar da primeira temporada de Castlevania da Netflix. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Por que Alencar? Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Por que Silvia? Hoje eu tô aqui com o Everton. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. There is a darkness upon the land. A savior is needed. Who are you? The man who'll kill Dracula. Começando o Nerd Patriarca, hoje vamos falar da primeira temporada de Castlevania, a animação nova da Netflix. E vamos falar o que a gente achou da história, nossas perspectivas para a segunda temporada que já está confirmada. Só falando um pouquinho do aspecto técnico, né? A Netflix produziu a série com uns estúdios aqui, eu vou só citar rapidinho só para a gente saber, né? Porque ninguém conhece aqui. É o Predator Studios, Powerhouse Animation Studios, a Shankar Animation, que é uma empresa do Adi Shankar, é o executivo de produção da série, né? Esse cara aí trabalhou num negócio legal. Lembra daquela animação adulta, animação? Aquele curta live action dos Power Rangers adulto que tinha violência? Sim, lembro. Esse cara... Curta, lembra? Esse cara, ele dirigiu esse negócio. Se eu não me engano, ele fez aquele filme do Juiz Dredd também, não fez? Também. Tanto que saiu uma matéria, uma entrevista dele essa semana, que quando saiu essa proposta pra ele fazer o Dredd, ele também teve a proposta de fazer um live action do Castlevania. Só que ele acabou não preferindo fazer do Castlevania, porque não tava muito num jeito que seria bom pra ele, que ele falava que queria fazer um negócio mais baseado mesmo no jogo, sem muita influência de produção, e que nos formatos que deram pra ele fazer não ia ser legal. Aí ele preferiu esperar, arquivar um pouquinho o projeto e optou pela animação agora, né, que parece que deu mais certo. E esse cara, ele já tá na produção do que estão falando, não é oficial ainda, mas do Assassin's Creed, né, que vai ser no mesmo formato do Castlevania. Netflix também vai lançar a animação. Vamos ver. Aí vamos ver, né? Porque querendo ou não, essa animação já teve segunda temporada confirmada. Parece que tá indo bem, tem muito comentário dela. E só pra terminar, o roteiro é do... Calma aí, eu vi o roteiro do cara. É do Warren Ellis, que é um escritor de HQ. E a direção é do Sam Dietz também, que eu não conheço muito o trabalho dele. Não sei se ele tem um trabalho assim foda, mas enfim, o diretor de animação é ele. E agora, vamos falar do que interessa, né? Vamos falar da história de Castlevania. A história da série é basicamente baseada e bem baseada no Castlevania 3, né? No Drácula's Curse. Isso. Que é um jogo exatamente. De 1990, né? Uh-huh. Todo mundo aqui deve ter jogado exaustivamente ou não. Não. Joguei um pouco, perdi antes do primeiro mestre e desisti. Esse jogo era difícil, será? Sério, eu lembro um pouco dele. O sistema de jogabilidade é muito mais complicado. Tipo, se você sobe uma escada, chega num certo nível, se você cai, você não cai até o nível mais baixo. Você, tipo, dá game over. Você caiu, tipo, num buraco sem fim. Independente se tiver um negócio a 1,5 metro de distância, dá game over. Foda-se. Caiu da escada, morreu. Isso não é legal. É bem mais complicado esses jogos clássicos da linhagem do NES, assim. Foi melhor a mais da linhagem de jogos do PlayStation 1, que é o Symphony of Night, pra cima. É introduzir mais esse sistema de RPG, ganhar nível, entrar naquele lugar pra você entrar no save point e recuperar a vida. Aí deu uma melhorada boa. Quando eles tiveram a ideia... Quando saiu as primeiras notícias sobre o Castlevania ganhar essa adaptação e animação, todo mundo tava torcendo e esperando que fosse algo baseadíssimo no Symphony of the Night, né? Que sim, todo mundo esperava. Talvez o que eles utilizaram mais aqui foi o estilo de desenho dos personagens, né? Talvez que lembre mais o Symphony of the Night. E lógico que não dá pra fazer um desenho, vou fazer uma série em 8 bits, que nem o Dracula's Curse, que não isso fica foi, legal. Isso foi por causa de uma curiosidade bem interessante. O Alucard, não é Alucard, não. Como é que o Sanderson falou? O Alencar. O Alencar? A tradução, né? Eu gosto dessa coisa de você americanizar tudo. tudo. Vamos traduzir, gente. Alucard, brasileiro, Alencar, mano. Alencar, Alencar não, pô. Então, o Alucard do jogo clássico, do Curse of Drácula, ele é tipo cabelinho curto, preto, não tem nada a ver. Ele parece o tipo Doutor Estranho, sabe? Cabelinho curto, magrinho, com aquela fantasia. Tipo, sabe o que ele parece? O Alucard do Drácula Curse, ele é igual o personagem do Drácula 3000. É aquele vampirinho. Cabelinho curtinho, capinha bonitinha. Então trazer um Alucard desse jeito, eu acho que o pessoal ia meio que não ia gostar muito, né? Iam processar a Netflix. A imagem dele ficou mais marcante é do Symphony of the Night, né? Exatamente, foi o que eles utilizaram, que fizeram bem, né? Um acerto. Primeiro acerto, né? Porque pra mim tem vários acertos na série. Mas a história, tipo, a história é muito boa, eu achei. Eu achei que, tipo, não ficou devendo em nada, assim. Assim, podia aprofundar melhor alguns personagens? Podia, mas talvez pelo tempo de 4 episódios não dá pra você fazer milagre, né? Sim. Então, mas alguém sabe explicar o porquê teve só 4 episódios? Não. Isso foi... Eu acho... Assim, a Netflix tá cancelando muita coisa ultimamente. Eu não sei se eles estão com medo de lançar alguma coisa grande, né? E não dar certo. Uhum. Então eles fizeram algo menor agora. Fizeram 4 capítulos, mas já confirmaram, assim, pouco tempo depois, mais 8 episódios. Talvez a produção dos 8 já estava acontecendo, entendeu? Mas, assim, não dá pra saber. Eu acho que é medo mesmo, é receio de ter que investir e perder. É, mas é estranho, né? Porque do jeito que termina, parece que realmente já tá feito o resto, né? Porque a história não terminou. Deixou muito aberto, sabe? E não é tipo um negócio que poderia terminar uma parte da história e mesmo se não tivesse a outra temporada, beleza, ia terminar a história, né? Mas não, deu um puta gancho, né? Não sei. Tá? Deu um puta gancho. Isso daí não tem como deixar isso daí sem continuação, cara. Porque é o que o Everton falou, mano. Tipo, primeiro que assim, eu achei 4 episódios uma coisa bem curta pra você conseguir estruturar, né, ambientar a história que eles tentam fazer nos 2 primeiros episódios, na verdade, né? Dos 3 primeiros episódios, eu acho. E depois começar a pancadaria. Eu acho que, porra, pelo menos se tivesse o dobro de episódios, o negócio conseguia ter rolado de uma forma um pouco mais tranquila, assim, pro entendimento e pro desenvolvimento da história. É, talvez se eles tivessem lançado em pancada, por exemplo, 10 episódios, sei lá, metade do segundo capítulo ou até o segundo capítulo, assim, daqueles o primeiro capítulo, tudo bem, a introdução do Drácula, aquela história dele. Aí no segundo, quando aparece o Belmonte, aparece no final, vai aparecendo, contando um pouquinho da história dele. Tem umas coisas ali que se fosse uma história contínua, com mais episódios da primeira temporada, já podia ter cortado, sabe? Tem um pouquinho de enrolação, mesmo com 4 episódios só, ainda tem um pouquinho de enrolação naquele segundo episódio. Pelo menos eu senti isso. Ah, mas, cara, eu assistindo assim, pra mim, tipo, é que nem a mesma estrutura das outras séries da Netflix, é pra você assistir de uma pancada só. É pra você assistir um capítulo de 100 minutos, né? Que são 25 cada um. É pra você assistir de uma vez só, cara. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a história do game mesmo. Porque o jogo, você já começa com o Trevor indo pra cima pra matar o Drácula. Precisou da ajuda dele, ele já foi lutar, já encontrou a maguinha, a Alucard já tá ali no meio. No jogo já é muito rápido. Você já entra pra pancadaria. Então eu acho que pra poder jogar um pouco da história, eles quiseram fazer esses 4 episódios pra contar. É que assim, na verdade, pra explicar pra vocês, eu tenho que abrir um pouco mais a minha ideia aqui. Se você for levar em consideração com a cronologia original do Castlevania, você tem uma relação muito forte dessa animação com o primeiro título, cronologicamente falando, que é o Lament of Innocence, e eu não sei como é que vai ser a segunda temporada, mas a segunda temporada pode ser que ela tenha uma grande ligação com o quarto título cronológico também da franquia. Se fizer sucesso, eles quiserem continuar, mas isso eu falo depois. Mas, em resumo, no primeiro título, no Lament of Innocence, no jogo, ele conta a história do primeiro Belmonte, que é o Leon. Aí você tem o Walter, que é um personagem X, você tem o Matias, que é um personagem X, e você tem todo o enredo lá. Nesse primeiro Castlevania, você tem, ele revela a história do Vampire Killer, que é aquele chicote que todo Belmonte utiliza, explica por que é importante, explica a origem do Drácula, e essa origem do Drácula tem muito a ver com o que mostrou nesse primeiro episódio, principalmente no primeiro episódio, que é assim, como é que eu posso dizer de forma resumida? Esse personagem perdeu a mulher dele no primeiro título, se revoltou, queria, sei lá, lutar contra Deus, queria enfrentar Deus, ganhou todo o poder e se isolou. Aí a gente pega o primeiro episódio da série, que esse cara tá isolado, que é o Drácula, tá isolado, e conhece uma mulher, que chega lá com toda humildade, fala que quer aprender as coisas pra poder ajudar as pessoas, não sei o que lá. Mexe com o coração dele. Aí mostra aquela coisa, tipo, mataram essa mulher. Aí ele vai e traz essa revolta dele de novo. Mas eles fizeram o quê? Eles construíram o personagem. Porque, assim, não é todo mundo que vai assistir o Castlevania e conhece o Castlevania. Sim. Então, esse cara tem que que dá um background pro vilão também, né? Pra entender o porquê. Porque se eles começassem nem o Castlevania Dracula's Curse, você sabe que ele é o vilão e pronto. Você não tem esse feedback. E tanto que o Castlevania Dracula's Curse, que é o terceiro título, ele é antes dos primeiros, né? Em história, sim, em cronologia, né? Sim, sim. Então, esse que é um ponto complicado, né? Porque, querendo ou não, eles construíram uma história pra quem não é fã de Castlevania. Por exemplo, eu sou um cara que jogou o Castlevania, mas eu joguei muito pouco, assim. Então eu conheço, assim, de vista, mas não conheço a história, não conheço nenhum detalhe. E quando eu fui tentar pesquisar um pouco sobre a cronologia, cara, é uma coisa extremamente confusa, meu. A cronologia do Castlevania é uma bagunça. Tanto que, nossa, tem jogos que não, meu, são canônicos, né? Tem jogos que eles já, sim, tiraram da cronologia porque não faz sentido. Exatamente. Exatamente, cara. Então, assim, fica muito difícil se você não construir, né, a história, um personagem a partir da série agora, o cara conseguir pesquisar e entender como é que funciona essa porra. Porque tá pior do que a saga dos X-Men, cara. Pra lá, volta pra cá, dá uma pirueta aqui. X-Men cinema. Pô, o negócio é foda. Eu entendi o que você falou. Eles pegaram um pedaço de alguma coisa de outro jogo pra construir melhor a ideia desse universo, né? É que, assim, é o que o Santos tá falando. Pra quem não conhece, fica um início ok, básico, um pouco rápido ou não, que seja. E você entende a motivação do Drácula, porque ele quer matar todo mundo. Lógico, ele é um super vilão, então ele mata um pouquinho de uma escala um pouquinho maior, né? Exatamente. Só que eu acho que também, eu considero um acerto deles, que porque, pra quem é fã... O acerto do Drácula mata todo mundo? Não, o acerto do pessoal que fez a série, porque, assim, da própria Konami, que é dona do título do Castlevania, por exemplo, quem assiste a série... A Konami tá totalmente presente na produção da série, eles... Exato. Não só liberaram, assim, faz o que quiser, não, eles estão na produção mesmo, acompanha a história, caramba. Pra quem segue toda a história, quem jogou todos os títulos, gosta da história e se aprofunda e procura sempre saber de tudo do Castlevania, vai fazer exatamente isso que eu comentei com vocês. Ele vai conseguir encaixar essa série perfeitamente na cronologia dos games. Isso é que é foda. Ele não segue a história do Castlevania 3, do Dracula's Curse? Do Dracula's Curse, sim. Segue totalmente a história, mas ele tem uma ligação com o Lament of Innocence e, dependendo de como fizerem a segunda ligação, a segunda temporada, pode ser que ele tenha uma ligação muito boa com o outro título da cronologia, que eu esqueci o nome, eu vou lembrar, ou até mesmo com Symphony of Night, dá pra fazer uma ligação muito foda, dependendo de como eles trabalharem com a animação, né? Ah, do Symphony já dá pra fazer, é verdade, porque o Symphony tem, você joga com Alucard, né? Então, dependendo do que aconteça nessa sequência de batalha, dá pra fazer uma ligação mesmo. Mas, assim, Valdo, você que é um fã aí de Castlevania, todo mundo aqui no podcast sabe que você é viciado na história dessa porcaria. Então, assim, porcaria você... não, você fala porcaria pro cara que é fã, ele vai ficar triste. Tá. Porcaria, assim, porcaria no sentido que eu não gostei muito da série. Agora, vamos lá. Pra você, uma sequência deveria ser diretamente ligada com os títulos do videogame pra ser uma sequência boa, ou você estaria feliz com uma história boa apenas baseada, pegando fragmentos dos jogos? Ah, é boa pergunta, cara. Mas como eu falei pra você, e eu conheço um pouco da cronologia original do jogo, e eu vi que a série conseguiu até agora, nesses quatro primeiros episódios, linkar muitos dos outros títulos, e eu achei muito legal isso, pra mim foi um puta acerto, me deu uma animação, uma animada boa, assim, falei, pô, legal, acertou, gostei, me deixou animado pra ver a segunda temporada, mesmo sabendo que a segunda temporada eles vão fazer, a segunda temporada, acredito eu, que sim, vai ser o game total, então vai ser enfrentando monstros do game, referências ao game, beleza, mas eu gostei, muito dele seguir o mesmo padrão do jogo, entendeu? É porque hoje, você pegar um game e tentar trazer uma coisa diferente, a gente vê aí pelos filmes que não dá tão certo, né? Por isso que deu certo, porque é uma animação, cara. Também é, outro acerto, né, cara? O fato de ser uma animação ajudou muito, cara. Porra, e como? É engraçado, geralmente... Do produtor lá, do produtor que eu tava comentando, ele realmente não investiu no projeto live action porque ele sabia que ia fugir do game. Sim, e ele não queria mudar aquela ideia, aquela lembrança que ele tinha do game, entendeu? Uhum. Então ele apostou num negócio que ele pudesse fazer mais parecido possível com o game. Talvez seja engraçado, por isso. Engraçado, né? Por que será que geralmente quando a gente fala do tema game, as animações ficam muito melhores do que os live actions? Geralmente é assim, né? Porque se a gente pegar os filmes de games, geralmente, porra, são uma merda. São muito zoados, velho. Eu posso te responder com analogia simples. É como se você pegasse e falasse, meu, Street Fighter tal, vamos fazer uma animação? Tipo um anime, um OVA? Vamos. Beleza. Nesse OVA eu quero que o Ryu chegue e dê um Hadouken. Você vai ver, você vai falar, porra, que louco, que legal. Agora você chega e fala, olha, vamos fazer um filme, eu quero a melhor empresa de cinema americana fazendo esse filme, e eu quero que aquele ator ali dê o Hadouken. Pode ser que fique Hadouken bom, ou pode ser que você olhe e fale, nossa, cara, que coisa estranha você ver uma pessoa de carne e osso dando um Hadouken, sei lá. Tem coisa que, não sei, é muito difícil de adaptar, tanto pelo visual, ou pela sensação que você tem vindo do 2D, ou de uma animação, ou de um CG, pra uma coisa mais real, assim, sei lá, mexe um pouco com isso também. Castlevania é um jogo que até hoje, tirando o Lord of Shadows e alguns outros títulos, uns 2, 3 títulos, é um jogo que se consagrou no 2D. Então você fazer um live action é uma coisa, tipo, você vai arriscar sério mesmo, entendeu? Pra dar errado muito fácil. Não, entendi, mas é que se você for parar pra pensar, o tema vampiro em si não é uma coisa velha pro cinema também, né? Então se você botasse no live action, as pessoas não iriam estranhar um vampiro flutuante. Não, eu acho, né? Um ciclone. Eu acho que Castlevania é um título que dá pra fazer sim, live action, e dá pra ficar bom. Eu acho que a questão não é estranhar, é produção mesmo. Eu acho que, infelizmente, o que foi feito mal. Muitas das coisas que foram feitas de um jeito ruim mesmo. Não é tanto porque não dá pra fazer, porque as pessoas fizeram mal, escolheram errado, as pessoas que produziram, o ator, sei lá, um monte de coisa. Mas não que as histórias não dê pra dar. Eu também acho. Por exemplo, Dragon Ball. Porra, meu. Sempre, né? É um caralho. Exemplo. Tudo de ruim na vida. Não é, aquilo junta de tudo de ruim, porque, porra, você vai falar que a história do Dragon Ball é ruim? Que não dava pra, com os efeitos visuais da época, fazer uma coisa bacana? Lógico que dava. Sei lá, ver um cara com cabelo do Super Saiyajin, live action, sei lá. Poderia dar certo, cara. Eu ficaria... Eu assim, talvez a gente não gostasse, mas dava pra ficar muito melhor do que ficou, velho. Sim, mas hoje, com o que a gente tem até hoje, vocês acham que tem algum filme baseado num jogo que ficou muito top? Muito 100% top? Tem que pensar um pouco. O único que eu penso deve que é ter. Bom é o Silent Hill, cara. Que eu acho um bom filme. Uma boa adaptação de jogo. Filme. Não, concordo. Silent Hill, ótimo. Silent Hill, realmente. Primeiro, né? O primeiro é bom. O segundo é bom, mas o primeiro foi bem melhor. O primeiro foi bem melhor, mas o segundo também eu não achei ruim, não. Não chega a ser ruim. É uma boa opção, mas você vê, não são muitos. Você pode contar no dedo. Ou seja, o risco é muito grande. É aquela questão de acertar. Depois que acertar o primeiro, vai embora. Porque tem vários medianos, né? Mas não tem nenhum foda. É, foda. Por enquanto. Mas por enquanto não. Mas a animação também, né? Então o Castlevania também tá arriscando. Eles tentaram ir pra um outro nicho, né? Não vamos pro live action, mas vamos pra animação. E foi a primeira temporada. Parece que vai dar certo. Com certeza vai. É, eu não sei, cara. Eu quero que na segunda temporada os diálogos sejam um pouco mais soltos, sabe? Sei lá. Eu não sei se eu tenho algum tipo de preconceito com a animação estilo americana. Acho que não, porque eu gostei pra caramba de Avatar, cara. Assisti as 4 temporadas. Ou se realmente eu achei a coisa meio travada. Eu não sei. A segunda temporada vai te dizer. There is a darkness upon the land. A savior is needed. Who are you? The man who killed Dracula. Mas vamos falar um pouquinho da história em si, do que acontece nos 4 capítulos e o que a gente mais gostou, porque tem muitas cenas legais e tal. No primeiro capítulo, basicamente, é a introdução do Drácula, né? Conhecendo a sua amada Lisa, que é a moradora lá do uma camponesa, né? Uhum. Que queria aprender umas técnicas, né? De cura, de medicina e tal, pra ajudar as pessoas. E ela vai lá no castelo do Drácula, né? Vamos lá perguntar pra esse mano que mora nesse castelo isolado, se ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Ele ainda fica tirando onda do cara. Mulher tem que pisar, né? O cara apaixona. Essa cena que eu falei pra vocês, em questão de história, assim, eu achei muito bom esse primeiro episódio, porque no início você tem um Drácula, antes da série, você tem um Drácula revoltado com Deus por ter perdido a sua esposa e culpa Deus por não ter salvo ela e tudo mais. Aí você tem um Drácula que se isolou, matou um monte de gente, fez um monte de coisa, mas se isolou. Chegou no momento que ele se isolou. E tá na dele. Tá estudando, tá vivendo na dele, isolado do mundo. E chega do nada uma moça e chega e fala: olha, eu quero aprender isso. Você tem que fazer a barba porque você tá feio. E se você quiser, a gente pode ser amigo. E eu quero ajudar as pessoas. Então, eu gostei porque, tipo assim, deixou bem claro que ela conseguiu tocar no pouco de sentimento bom que ele tem lá no fundinho dele. E ele ainda falou: meu, quer saber? Eu acho que ainda existe bondade nessa porra. E, pô, o cara sozinho, não tem ninguém. Perdeu a mulher, vê aquela moça bonita, atraente, bondosa e tal. E ele acaba se apaixonando. Então, eu achei legal que no primeiro episódio mostrou faltou aquela última possibilidade do Drácula não ser o que ele é nos outros games. Não ser o fodelão das trevas. Naquele momento, tava na mão dele quem ia salvar ele, quem ia manter tudo ok, tudo calmo. É, que nem eu tava falando, então, criar um background pra ele e também trazer um pouquinho de pra gente entender o que motivou ele a fazer tudo o que ele fez depois, né? Que deixou ele tão então, puto, acho, né, cara? Exatamente. Então, acho que a história acertou bastante nisso, eu gostei pelo menos, porque além de ele explicar, né, porque ele fica fudido da vida querendo matar Deus e o mundo, a gente cria um sentimento de empatia. Sim, porque total, isso vai falar. Não é, porque, caralho, se mete na situação do cara. Pô, você também ia querer fazer chover sangue e matar todo o padre que você visse na frente. É. Isso é foda. Você não tem empatia pelo Drácula, você tem empatia com a igreja. Não. Você tem empatia, pô. Não. Vamos falar, Aurélio. Vamos pegar Aurélio. Tô falando merda de novo. Empatia é um sentimento de vínculo, é um sentimento de aproximação. Você se identifica com a outra pessoa. Com a igreja você tem ódio mesmo. Eu queria matar os... É isso que eu tava querendo dizer. Alencar, agora eu tô com empatia. Hoje a gente tá um pouquinho burro, né? Tá um pouco burro. Estamos burros. Não, mas é assim, falando por que a gente fica bravo com a igreja, é porque eles queimam na fogueira a Lisa, a amada do Drácula, como uma bruxa, né? Porque, lógico, tá todo no contexto histórico tal, da época da igreja, enfim. Foi pro fogo, pegou fogo lá e o Drácula descobriu o que fizeram com a amada dele. É o que aconteceu, ele foi lá. Ele ainda deu um ano pros caras, né? Não, mano, mas o Drácula, pô, ele tem umas magias animal, né, cara? Puta que pariu. Ele é muito forte, velho, cara. Que nível que ele deve estar, velho? Não sei, mano, mas é fogo que voa do céu, é pirocóptero de sangue, é uns bagulho muito louco, mano. É os corvos voando pra tudo quanto é lado, o cara é foda. Invoca todo o exército dele, né? Ele tá um ano lá, ele vai até onde as pessoas queimaram a amada dele, né? E dá um ano pros caras, né? Fala assim, daqui a um ano eu vou voltar e vocês estão fodidos. E ele não brincou, né? A promessa dele era fato. E o legal do fato dele ter ficado com tanto ódio, além dele me ouvir falando de empatia de forma incorreta, ele deve ter ficado com ódio também. É o fato da Lisa ter chegado pra ele e falado assim, meu, eu quero aprender, tipo, ciência, eu quero desenvolver uma medicina, ciência. Chega de cara comendo tripa de cobra e fazendo chá de erva esquisita e desenhando um negócio numa tábua e apontando na lua porque vai curar. Chega dessas porra de ritual, eu quero ciência. Ou seja, ela tava fazendo uma coisa que a igreja deveria falar, ok, você está indo contra rituais ou qualquer outro remédio caseiro da bruxa queca. Não, os caras chegam e falam, ah, você tentou aprender medicina, coisas, não sei o que lá. Ah, você é do demônio. Tanto que o padre bizarro, ele fala, nossa, ela tinha vidros de formato estranho. Caralho, se ela comprasse um vaso chinês, ia matar ela porque ela era possuída pelo demônio? E aí, Valdo, na época era assim. Qualquer coisa era bruxaria. Então eu concordo que ele deve ter ficado um pouquinho irritado, porque a pessoa que ele mais amava mostrou toda a compaixão pela raça humana, os caras vão lá e... Exato, e o Drácula convoca o exército dele, né, pra destruir tudo. Mas o filho dele tenta impedir isso, não tenta? Exato. O Alencar tenta impedir. Mas assim, Ivaldo, você tá ligado que você seria queimado em muito pouco tempo naquela época, né? Merda. O pessoal ia levantar a manga, ia ver o M no braço, ia falar, caralho, demônio. Não, vamos lá, eu ia ser queimado mesmo, que eu ia falar, não, eu também tenho empatia pelo Satanás. O cara fala, ó, ele gosta de Satanás, mata ele. Aí que tava fodido, né? É bem por aí. E o Alucard o primeiro capítulo acontece tudo isso e termina com o Alucard brigando com o Drácula, é isso? É mais termina, ou menos, termina, né? Termina no bar, né? É, exatamente. O Belmont lá no bar e os caras discutindo que começou já a matança lá e que os bichos estavam vindo pra cidade lá de Greist, eu acho, não lembro, acho que é isso. É, acho que é isso mesmo. Sim, porque o exército do Drácula ia meio que varrer o país, né? Se eu não me engano, ele já tinha atacado uma cidade, os caras estavam falando, ó, já deu estrago lá e dizem que tava se aproximando daqui. É, então, ele tava indo de cidade em cidade, né? Ó, só atacando. Eu vou te falar, o Drácula teve uma paciência do caralho, mano. Vocês percebam. Queimou a mulher dele na fogueira. O cara ainda tem culpa chegar pros caras e falar, mano, eu quero que vocês mudem em um ano, porque senão eu vou fuder com a porra toda. O cara deu um ano pros malucos mudar. Ninguém pode falar que ele não foi. Tentou ser flexível. Ele tentou negociar, né? Ele tentou negociar, ele falou, mano, muda. Ou vocês param com essa porra, ou eu invoco o demônio pra comer comer a sua família inteira. Quando ele apareceu da primeira vez, eu falei, já vai matar todo mundo, né? Não vai ter nem conversa. Ele deu um ano ainda, eu falei, pô, que fraco, é gente boa, velho. Já tava gostando dele. É gente boa pra porra. Aí os caras não fazem nada que pediu, aí depois morre, tem a cabeça comida por um gárgula gigante e acha que tá ruim. Fala que demônio desceu na terra. Tem que se fuder mesmo, mano. Eu sou do time Drácula. Foda-se todo mundo. E quando eu apareço, você não é do time do Belmont, então. E o herói da história, Trevor Belmont, o último Belmont da linhagem da família, aparece naquele bar. E ele tomou um pau dos bêbados, velho. É isso mesmo. Eu achei que ele ia matar os caras, arrancar a cabeça e tomou um pau. Cacete bonito. Aí a gente pensa que ele tava um pouquinho fora de forma e tal, ou ele tava bêbado só na hora. Enfim, ele é apresentado nessa parte, que é bem engraçada, né? Eu acho que a série tem umas pintadas de humor interessante, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Tanto que esse episódio ele fecha com a frase de ouro, né? Eu espero que vocês sangrem pelo rabo! Você vai usar essa agora, né? Com certeza. Eu gostei. Eu acho que na verdade você já até usou, né, Ivaldo? Alguma vez eu acho que você falou pra acontecer isso comigo, não lembro. Mas já falou. Foi em outros momentos. Não mesmo. Momentos eróticos de pura empatia. E pra você, então, no segundo capítulo, que depois tem toda essa briga do bar e tal, aí o Belmont vai pra... atrás de comida, né? Ele vai pra cidade lá, pra Gresit, que é a cidade que desenrola toda a série. E ele vai só por ir, né? Ele vai lá procurar comida, vai beber, vai fazer alguma coisa, né? Sobreviver, que ele não tem muito um destino, né? Eu não consegui entender. Ele não tem um destino, né? Ele só tá andando por aí, pelo que eu entendi. Pelo jeito, a família dele foi excomungada, excluída, tá na margem da sociedade, e o cara tá com o foda-se, né? Sim, porque ele é o último que poderia salvar a humanidade, ou então lutar contra esses monstros, só que ele tá cagando pra isso, né? Porque a humanidade, a igreja, fodeu com a família dele, então ele não tá nem aí pra proteger ninguém. Só que, quando ele chega nessa cidade e começa a conversar com as pessoas e tal, e saber que a cidade tá com aquele pequeno probleminha de um exército do Drácula matando todo mundo à noite, ele acaba vendo uma treta de uns padres contra um velhinho, né? E ele salva o velhinho, né? Porque o cara tem que se intrometer, né? Porque se é assim... E aleluia, ele briga direito, né, mano? Tá sóbrio, porra. É verdade, então a gente percebe que ele brigou mal porque ele tava bêbado, né? Exatamente. Ele vai recuperando os reflexos de acordo com a série, né? Parece que ele vai, tipo, lembrando como é que faz. É da hora, cara. Ele leva o dedinho do cara, aí do outro ele leva o olho, velho. Vai levando souvenir de cada um. Pô, é da hora, cara. É, realmente. É bem... Assim, as animações de batalha são rápidas até o último capítulo, que é praticamente só batalha, né? Mas vão aparecendo os trechos de batalha rápidos, mas com movimentos bacanas. As batalhas são rápidas, mas são bem feitas, né? Sim. É só no último capítulo mesmo que vai ter umas batalhas mais longas, assim. É, eu acho que esses são os pontos altos, né, cara? As cenas de batalha, porque o resto eu achei que é muito bonecão. Na cena de batalha é tudo muito fluido, muito louco. Aí acabou, bonecão. Boneco de Olinda. Porra, mano, não dá. Assim, eu acho que, pô, uma produção que é feita pela Netflix tem que manter uma animação, né, porra? É fluido na hora da batalha. Tem que ser também um pouco melhor na hora do cara tá conversando com o velhinho. Não é porque tá conversando com o velhinho que precisa ser boneco. E o velhinho, ele é do grupo dos oradores, né? Dos speakers. Que é um grupo um grupo X, né? Sei lá que grupo que eles fazem. Eles decoram as histórias da humanidade e vão passando de lugar em lugar pra contar. Foi isso que eu entendi. Eles dividiam os ensinamentos, não sei o que lá. Mas pra que eles servem? Eles conversar. São tipo o Google da antiguidade. É o Google da antiguidade. É o Wikipedia. Foi isso que eu entendi, que eles não servem pra porra nenhuma. Não, eles são magos, né? Pelo menos tem a maguinha lá que a gente descobriu depois. Serviu pra isso, pra apresentar a maguinha, cara. Porque ela é uma personagem do jogo, né? Ela é do jogo. Sim. E é o crush, pelo jeito, do Belmont, né? Será? Será? Vamos para ela. Porque no segundo capítulo é basicamente isso. Ele vai pra cidade, descobre as coisas, salva o velho. A gente conhece os oradores. E a gente descobre que um deles está faltando, né? Sumiu, porque ele foi atrás do soldado adormecido, né? Que tem a história... Os oradores são os caras... nas histórias, né, os speakers. Então eles têm essa história que tem um soldado adormecido que vai salvar a porra toda no final, né, daquela aquele problema com o Drácula. Exato. E eles têm um membro que a gente descobre que é o neto, neta, que a gente vai ver depois que é neta, né, mas no começo ele fala que é um neto dele, e o Belmont vai lá salvar esse cara, né, fala assim, ó, eu vou salvar eles, mas vocês vão embora, né, porque ninguém vai ficar aqui pra ficar se ferrando, né. Os caras conseguem mexer um pouquinho com o coração do Belmont, né, do Trevor, porque ele é meio que, tipo, tacando foda-se, né. Mas os caras vão falando, ele vai lembrando que ele é bonzinho no final, né? Fala assim, vou ajudar esse grupo aqui, vou ajudar esse velho. Ainda bem que falou que era neto, né? Falasse ele não tinha ido, eu acho. Será? É legal, porque toca muito naquele lado, a igreja me excomungou, mas foda-se a igreja, tem que salvar as pessoas, não é a igreja. Não, a igreja tá cagando sempre. É, tá cagando aquela igreja, mano, mas é assim, eles apresentam a igreja extremamente escrota, né, velho, pelo amor de Deus. Você é obrigado a sentir ódio da igreja no desenho. Não, eles apresentam a pior faceta possível, a igreja é a antagonista da história, pior que o Drácula. Porra, pelo menos nessa primeira temporada. Sim, porque o Drácula é uma vítima da igreja. Ela que gerou tudo, tanto que a igreja, ela coloca a culpa, a história desenrola, ela fala assim, ó, os speakers, os oradores são os pardos dos caras que estão matando todo mundo aqui, do exército do Drácula ter surgido, então a gente tem que matar eles. Mas você entendeu por que eles querem matar os oradores, né? Que eles estão querendo cortar qualquer tipo de conhecimento externo, qualquer tipo de informação que possa ajudar ou fazer o pessoal evoluir, melhorar, aprender alguma coisa, eles querem manter eles com aquele cabresco ali na cabeça, entendeu? Seguindo só o que a igreja fala e ponto final. Qualquer tipo de informação externa pra eles já é perigoso. Não, lógico que na época lá, tudo que era isso, tudo que você podia transmitir, que as pessoas fossem ter a sua opinião ou entender da sua forma, podia foder com a igreja, né? Dominava. Exatamente. Tudo, porque não era só um órgão de... O Estado não era laico, né? Eles mandavam em tudo, né? Enfim, o Belmont, ele vai lá atrás da neta do cara, né? Pro fundo do castelo, vai lá pro lugar lá. É um castelo, né? É uma igreja gigante, é um, sei lá, um monastério, é um lugar lá que ele vai lá. Eu não sei, cara, tem muita catapulta, tem muita catapulta no negócio, pra cara. Pra mim não ficou claro, eu acho que é um castelo, o castelo do Drácula também lá. Eu acredito que é. É, ele fala que tem, tanto que tem lâmpada, tem coisas tecnológicas que ele fala e tal. Sim, sim. Só que eu não entendi qual a ligação do... Como ele chegou lá, sabe? Onde ele fica na cidade? Isso eu não entendi, mas... E tem uma das melhores lutas. Eu gostei pra caramba da luta dele contra o Ciclope. Porra, foi muito louco. Luta contra o Ciclope ali, você vê que ele, porra, pegou o chicotinho dele e fala, caralho, o cara sabe lutar mesmo, né? Ele tava enrolando um pouco. Parece que ele tava pegando o jeito, né, da coisa. Tava aquecendo. Aí quando chegou no Ciclope, ele já tava fodão. Ele já era um Belmont mesmo. É, dando as piruetas loucas. A luta com o Ciclope é muito foda, tá vendo? É um dos pontos altos da série, com certeza. Sim, sim. E ele acaba descobrindo que a neta do cara lá é uma menina, né? A neta é uma menina, obviamente, que a neta não pode ser um menino, mas o cara tinha falado que era neto e descobre que é neta. É, e da Matt, né? Da Matt do Tinder. É, que cara do maluco. Que é a Sifa. É a Sifa o nome dela? É. Sifa Belnats. E o Trevor vai lá levar ela pra casa, né? Missão cumprida, agora eles podem ir embora, né? Só que não, né? Como é que é o nome da personagem, Valdo? Sifa. Temos que deixar o nome brasileiro pra ela também. Silvia, pode ser a Silvia. Silvia Bernardes. É isso, isso mesmo. A Bernardinha. Essa versão do Tupiniquim que você assistiu do Castlevania ia fazer mais sucesso. Claro que é. Alencar e Silva Bernardes. Que dupla. O Alencar nem apareceu ainda. Ele vai chegar lá. Calma aí. E ele leva de volta a menina pra casa dos oradores lá. Devolve ela pro velho e diz assim, vamos embora. Só que não, né? Obviamente que eles não iam embora, né? Obviamente o velho passou a perna no Trevor. Uhum. Porque ele sabia... Acho que ele tinha. Ele sabia que no final ele ia ajudar, né? A salvar aquela cidade e aquelas pessoas. Ele sempre tinha uma tendência a ajudar, né? Independente do que... É. Tem aquela pegada da igreja de chamar ele pra conversar... Ah, tem essa parte também que eu esqueci. Ele é convidado a ir à igreja, né? Convidado, assim, os caras cercam ele com 300 mil lâminas e espadas e falam assim, ó, você tem que ir conversar com o bispo lá, né? Pela sua vontade, né? Porque a gente tá te obrigando e vai te matar se você não for, né? Porque você teve vontade aí, de repente, pra ter uma vontade, você tem que ir lá conversar com o cara. Agora, se a faca escorregar da minha mão e te cortar, eu não sei, pode ser que aconteça. Então, mas vocês não acham que ele ia conseguir matar todo mundo lá naquela cena? Eu fiquei pensando, porque assim, ele matou o Ciclope, porra. Ele ia conseguir matar 12 caipiras com lanças, velho. De repente ele ficou curioso pra saber o que o padre tinha pra falar pra ele. Eu acho que ele não quis arriscar porque ele tava na porta da casa dos caras lá, né? Vai que os caras resolvem lá e matar todo mundo. Também. Pode ser. Bem, não dá pra saber. Sei que ele foi lá e foi lá conversar. Conversa bem, bem bosta, na verdade, né? Sei lá. É, o padre acha que é Deus. O cara acha o fodelão. Foi pro bispo lá falar o plano dele, né? É bem vilão. Coisa de vilão. É, né? Coisa que o vilão tem que fazer. O vilão tem que contar o plano dele. Pode crer. Pareceu 007. Ele contou o plano dele, né? Que é matar os oradores lá antes da meia-noite, que é onde os monstros começam a atacar, né? Exato. E ele volta, né? Fala assim, ó, vamos embora que os caras vão matar a gente. É bem legal quando ele volta lá, porque os caras falam assim, ele fala assim, não sei lá, então, vocês têm que ir embora porque vocês vão morrer. Vocês vão morrer, os caras vão vir aqui e vão matar todo mundo. Então, ou vocês vão embora, ou então vocês vão morrer. E os caras resolvem ficar, né? Porque era a melhor alternativa, de fato. Só que não, né? Dois minutos depois. Uma parte que é da hora, quando os caras vão levar ele pra igreja, né, que ele fala assim, ó, se eu começar a pegar fogo, vocês não reclamem, né? É. É verdade, né? Porque os caras acreditam que ele, o cara era um... Como o cara é excomungado da igreja, né? O cara é bruxo, o cara é feiticeiro, o cara é demônio, o cara é um monte de coisa, né? E o que eu achei da... E assim, o que acontece? Os caras vão lá, né? Convence a população, um monte de caipira pega as armas, os caras vão lá. Camponeses com os padres ninjas, né? Os padres da igreja, tudo armado, né? Nossa, padres ninjas, mano. Tudo banda de bandoleiro. Nunca vi um negócio desse. Os caras vão lá pra pegar os caras. E o Belmont faz um plano da... Um plano, né? Legal, né? Só que uma coisa que eu fiquei perguntando. Onde foram parar os oradores? Eles foram lá naquele lugar onde tava o Ciclope. Estavam todos lá? Todos lá, mostra uma ceninha. Eu não tinha reparado nisso. É verdade. Que o cara se assusta, fala, ah, eu juro que ele se mexeu. É. Ciclope morto lá, babando. Ah, é verdade, né? Mas será que... Assim, o que acontece? O Trevor, ele tem um plano lá, tal, começa a brigar com um monte de padre lá. Porra, essa sequência é muito foda. Sequência da fuga dele, perseguição, tal. Tá, é muito louco, velho. Tira uma treta da hora. Tô nessa parte louco aí, mesmo. Cara. Ele mata uns caras, velho. A parte que ele tá lá no bequinho lá é muito foda. Eu acho que ele mata mais gente do que monstro nesses capítulos. É bem provável, eu não duvido, não. Pode ser, ele bota o quê? Três monstros, no máximo? É, porque primeiro eles estão lidando lá com uns padres, né? Fugindo, né? Ah, e não pode esquecer que a Sifa que ele salvou, a Silvia, né? A nossa querida Silvia, ela é uma puta de uma maga forte do caralho. Ela tem umas magias foda. Ela tem umas magias fortes mesmo, cara. Realmente. Serviu de muita ajuda, principalmente que logo em seguida chega a ordem de Satanás pra poder ajudar na briga. Isso que eu fiquei pensando, será que nenhum dos outros caras lá tem uma magia, velho? Só ela sabe fazer magia? A mais nova que sabe fazer magia? Pelo jeito, só ela. Caramba, velho. Ou a Netflix não queria investir em tantos personagens fazendo magia, né? Que devia dar trabalho na animação. Porque ela é a personagem do jogo, então. Isso, exatamente. E ela é a única magia que tem no jogo. E enquanto está tendo toda essa perseguição, ele salvando os oradores e tal, o exército do Satanás chega lá, né? O exército do Drácula chega à cidade, como sempre, né? Que eles vão todo dia, né? Pra eu que dá a entender, né? Que eles vão sempre com uma frequência pelas cidades. E chegam lá pra matar todo mundo, né? Não quero nem saber se é da igreja, se não é da igreja. Foda-se. Morte. E tem a cena que eles vão... Eu achei a cena que eles matam o bispo bem legal. O diálogo e tal. Aquela cena eu achei foda. É, bacana. Não vai. Foi uma cena bacana. É aquela. Bonecão, mas o diálogo foi bom. E a dublagem não é uma bosta. Realmente não gostou. Cara, assim, eu gostei da cena de batalha, mas a dublagem não rola. A história até que é legal, mas assim, a animação pesa muito pra mim, entendeu? A animação não foi tão boa quanto vocês estão falando aí. Pelo menos não na minha opinião. Caramba, velho, que cara crítico. Eu sou, cara, eu sou bem crítico, mano. Tô vendo. Exigente. Tô vendo. R$27 tem que valer a pena, mano. Tá R$27 no Netflix já? Tá R$27, eles estão avisando toda vez que eu entro agora no celular. Tá R$27, viu, filha da puta? Ele tá bom, cara. Tá bom. Então melhora, fala assim, então melhora a porra da animação da segunda temporada. Pois é, daqui a pouco eu vou ter que migrar pra Globosat. Você tá assistindo novela? Ah, mano, eu assisto, não tem problema. Eu assisto novela aí da Traficante, assisto Avenida Brasil de novo, não tem problema. Novela não. Da Traficante? Que novela é essa? Cara, se você não tá atualizado, não vem me perguntar agora, não. Não é o momento. É rei do gado, besta. Cara, o rei do gado eu lembro de Traficante, eu lembro de gado. Traficante de gado. Você assistiu a abertura do Game of Thrones com a música do rei do gado? Não. Assisti. Cara, isso procura é muito não bom, era cara. Abertura. E não era abertura, era a cena da... Qual é o nome da Mãe dos Dragões? Daenerys? Não, era abertura. É, a abertura, cara. Não era, cara. Era a cena da Daenerys, aí chega um monte daqueles caras da tribo lá do maluco que ela casou, que ficam montando em um monte de cavalo. Cavalo pra eles é tudo. Nunca vi um negócio daquele. Eles comem cavalo, vende cavalo. Vem do cavalo, montam no cavalo. Aí eles começam a rodear ela e a música do Rei do Gado tocando, mano. Muito louco. Eu vi a abertura, ficou perfeita. Mas vamos voltar ao Castlevania. Foi parar no Rei do Gado, velho. Puta que o pariu. E, não, mas basicamente depois que eles chegam lá, tem o quarto capítulo que é a invasão do... É a resolução da invasão do exército à cidade. Eles vão lá, treta com os bichos, que é muito foda esse capítulo. Esse capítulo praticamente é o capítulo que tem mais ação disparado, porque ele praticamente só tem ação o tempo inteiro. Primeiro tem toda a resolução da história da luta com os monstros, e depois eles vão atrás do príncipe, do soldado adormecido, né? Que eu também que é o Alencar. Não, que é o Alencar, que eu também não sei dizer exatamente onde eles foram, que deve ser no mesmo lugar que estavam, que a menina foi, né, anteriormente. É, eu acho que é o castelo lá, que ele então estava o Ciclope e tal, deve ser no mesmo lugar. Sim, sim. Deve ter entrado, então, ao invés de entrar na porta esquerda, entrar na porta direita, deve ser isso. Exato. Subiscada, desceram. Na verdade, é porque... eles caíram, eles não pararam de cair durante os 5 minutos. E uma coisa que eu fiquei pensando, como eles caem e ficam inteiros assim, mas os caras nem se arranham, né, velho? Deve ser então, tipo baixa a queda. É, foi tipo papaléguas, mano. Sabe quando o coiote cai do Quênia? Porra, dá na mesma. O cara cai, bate em uma pedra, levanta com a dor de cabeça, aí ele cai de novo porque o chão desaba de novo. Pô, vamos lá, o negócio eu acho que foi super faturado, mano, porque eles devem ter substituído o cimento por areia. Do que eles pisam no bagulho, cai. Eles encostam na engrenagem e desmonta. Por causa do negócio daquele, mano, o que que é? Construção brasileira aquilo. É areia de praia, né? É areia de praia, mano, aquilo lá. Nunca vi, isso é louco. Eu não entendo nada de construção, mas aquela não tá muito boa, não, realmente. Mas também deve estar muito tempo lá, né? Por isso que tá lá parada. Nem tanto, né? Porque se a gente pensar que aquilo levantou com quando o Drácula apareceu. Ah, as pirâmides estão de pé até hoje. Então acho que o material que o Drácula usou realmente não tava sendo dos melhores. Não tava legal. Bem, tirando a nossa análise de engenharia civil da construção e da estrutura do castelo do Drácula, eles chegam lá e encontram um caixão do Alucard, né? Quer dizer, aí a gente descobre que o soldado adormecido da lenda e da história que eles estavam procurando é o Alucard, que é o filho do Drácula. Que tinha tentado no começo impedir que o pai trouxesse aquele exército pra matar todo mundo, só que não deu certo. E é um personagem, puta de um personagem que aparece pouco, mas o pouco que aparece já é bem legal, né? É. Você fica interessado. A cena de luta é muito boa. A luta é muito boa, cara. Não só a luta, o diálogo dele mesmo, o jeito dele, eu achei interessante. Eu gostei. Não, é legal, eu gostei. Só não gostei do fato deles terem caído justo em cima do caixão do cara, praticamente. O caixão desaba, eles caem em 15 minutos e caem onde? Na salinha onde o cara tá dormindo. Porque tava acabando, né? Os caras só tinham 4 capítulos. Tava no último, então assim, ah, é agora ou não? Pois é, esse é o problema. E tem a cena de luta que é muito foda dos dois, né? Do Belmont. Quer dizer, o Belmont descobre que eles que o soldado adormecido é um vampiro e fala assim, não quero nem saber, vou matar, né? É, a gente dá outro jeito, né, de recuperar as coisas. Faltou um pouco de bom senso, digamos assim, no meio do diálogo, você não acha? Porque a Silvia tava falando pro Belmont, o Alencar é gente fina, mano. Calma, o cara vai ajudar a gente. Foda-se essa merda! Tipo, o hater, sabe, mano? O cara não tá nem aí. É tradição da família, né? Ele não queria nem saber. Tava no sangue dele matar vampiro. Uhum. E detalhe, queria. Tipo assim, não é um vampiro como é o filho do Drácula. Então ele falou, pô, vou matar o filho do Drácula. Que pode ajudar mas eu acho que ele não sabia, né? Acho que ele não sabia ainda. Não sabia. Que era o Alucard, né? Antes da luta ele não sabia. Ele viu que era o vampiro. Ele achou que era o Drácula, na verdade. É verdade. Aí depois que ele fala, aí o cara fala, não, eu sou o filho dele e tal. O Alucard, se eu não me engano, ele é filho de uma humana com um vampiro, com o Drácula, né? É, exatamente. O Alucard é mestiço. É filho da Maria, que foi queimada, é isso. Ele não é filho da que foi queimada, não. É? Não, porque na história, passa um ano. O Drácula dá um ano da morte dela. E ele já tá grande, cara. Não, mas o vampiro deve nascer com fermento, mano. Então. Ele saiu, nasceu. Faz sentido, não, né? Não, mas quando ele conhece a Lisa, é 1455. Quando ela é queimada, é 1475. É, pode ser. Então, 20 anos. Caraca, a mina não mudou nada quando eu tava na fogueira, então, mano. Cara. Você é louco, é muito jequiti na cara, velho. Pelo amor de Deus. Não, o Drácula devia ter um cosmético misterioso lá que fazia milagre, velho. Não é, mano? Pelo amor de Deus, você é louco. Passa aí a pomada pros amigos. Não, eu entendi também que ele é filho dela com ele, né? Dos dois lá. Assim, tem toda aquela treta e tal, os caras ficam amiguinhos no final, né? Assim... Mas o que eu acho meio estranho também dele ser filho dela é porque ele não ficou putaço também, ele que ele impediu o Drácula, né, cara? É que mas talvez porque contra, ele tivesse, né, um pouco do lado humano, né? Tipo, não vou matar os humanos. Não, né? Mas é. Porque ele aprendeu a lutar com o pai, a usar os poderes que tem o pai, só que ao mesmo tempo ele aprendeu todo o lado humano e bondoso da mãe. Por isso não, que eu ele acho quis que é isso. Ter o pai. Ele queria outro jeito, né? Tipo, de resolver isso, mas não matando todo mundo, um monte de gente inocente. Tanto que o que ele quer agora, ele se juntou. Com o Belmont e com a Silvia pra Tem muita gente que vai xingar a gente, mano. Muito. Não, não xinga não, a gente é legal. Mas eles se juntaram pra realmente o Alucard queria ir pro lado da mãe, né? Resolver do jeito de salvar os humanos, porque a mãe era humana e o cara tinha algum tipo mãe, de bondade, né? E a mãe pediu, né? Mesmo na fogueira, ela pediu pra que não fizessem nada, né? É, tipo, o desejo da mãe, né? E assim, vocês não sentiram falta do Drácula? Tipo, ele apareceu no começo, fez toda aquela porra lá, mas vocês não sentiram que ele podia ter aparecido de novo, não? Em alguma parte? Eu acho que vai ficar pra segunda temporada, cara. Foi de propósito. Ah, mas isso aí vai do jogo mesmo, entendeu? Você não vê o Drácula direto. Você entra, encontra com ele, enfrenta o exército dele e encontra com ele no fim. É o último chefão, cara. É basicamente isso. É. Porque assim, ele tem a horda dele. Só que, tipo, não vem só aqueles bichos voador. Aí tem monstros fortes, monstros poderosos, tem um monte de outras coisas que você vai enfrentando ao longo da aventura e no final encontra com ele. Faz sentido, Ivaldo, faz muito sentido. É, levando a lógica do jogo mesmo. E a série, os quatro capítulos, a longa série, longa primeira temporada do Castlevania termina assim, com os três saindo pra resolver a porra toda, né? E agora, robótica. Agora, na segunda temporada que vai entrar no jogo, no Drácula Curse, que agora vai seguir. E assim, a segunda temporada provavelmente vai ser ação frenética, né? Porque não tem muito mais do que contar de história. Agora tem que resolver a parada, tem que lutar com os monstros, tem que matar o exército, tem que matar o Alucard. Então não tem muito que contar de história, de personagens. Talvez pode contar um pouquinho mais dos oradores, ou então como aquela menina, a Silvia, tem as magias e tal, como ela aprende. Mas sim, o foco tem que ser a não ser que eles queiram colocar uma trama um pouco mais complexa de fundo, que não siga tão fielmente o game. Pode seguir o game, mas eles podem colocar uma coisa mais complexa. O que eu acho que seria difícil, de todo fim. Mas eu acho difícil. Ia ser, mas pelo que tá caminhando até agora da história, eu acho difícil, hein? Acho mais fácil eles fazerem uma treta geral. E também tem um personagem que, se não me engano, no jogo você controla, tipo, são três personagens que ajudam o Trevor, né? Que é a Silvia, né? O Alencar e um pirata. Uhum. Que esse brother aí não apareceu ainda, né? Talvez. Igual, você que é mais conhecedor do jogo, o que você acha que pode acontecer nessa temporada, ou então de personagens desses jogos que não apareceram, que você pode introduzir e ficar eu acredito bem divertido. Que você falou matar o Alucard, viu? Não vai matar o Alucard não, tem que matar o Draco. Eu falei isso? Você falou matar o Alucard, não, é matar o Draco. Tem certeza que eu falei isso? Falou, você vai ouvir depois. Na segunda temporada, provavelmente que o Everton tá falando, ficou um personagem que ainda não foi trazido, que é o Ladino lá, o pirata, eu acho, que é o Grant, que a história dele é até interessante, que no game ele tenta fazer alguma coisa lá, dá errado, o Drácula transforma ele num monstro, aí o Trevor enfrenta ele na forma de monstro, salva ele volta à forma humana e se une na equipe. Pode ser que tenha ainda esse pedaço da história, que eles queiram mostrar mesmo, de repente a transformação, o confronto, o cara falando que vai se unir, talvez pode ser que tenha esse pedaço de história. Fora isso, porradas frenética. Talvez, que nem o Santos falou de colocar uma coisa diferente ou nova, talvez eles queiram fazer uma trama, de repente, com o Alucard, tipo, nessa pegada de vou matar meu pai, sei lá, uma coisa mais, tipo, ele triste, chateado, ou ele pensando em algum momento, ou querendo ficar sozinho, alguém querendo colocar alguma coisa na cabeça dele, pra ele se unir ao pai dele, o próprio pai dele. Pode ser que, de repente, faça alguma coisa pra esse lado também, mas fora isso, nada mais pra adicionar. Então, Symphony of the Night não vai rolar. Né? Então, eu acho que se essa segunda temporada desse certo, fechasse bem, fizesse muito sucesso e eles quisessem investir na continuação da animação, aí de duas ou uma, ou eles fariam o Curse of Darkness, que cronologicamente seria a história mais próxima, que linka bastante com a história do Trevor, pós os eventos desse Castlevania 3, ou se eles quiserem chutar o balde e tentar trazer a série de maior sucesso, que é o Symphony of Night, aí eles poderiam trazer pra fazer um link com a história do Alucard, que o Symphony of the Night ele é bem longe, cronologicamente falando, tem muita coisa que acontece, mas a história do Symphony of the Night, ela traz muita coisa que liga direto com o Dracula's Curse. Uhum. Você tem novamente o Alucard tretando com o pai dele, você tem menções à mãe do Alucard, e principalmente o final, que é muito foda e é muito interessante, e dá um link muito legal. Aí já seria um projeto maior, né? Então, eu acho mais fácil eles fazerem uma coisa mais, tipo, com a primeira temporada foi uma coisa simples, fechada, termina essa trajetória, ver como é que ficou a recepção, aí pode começar a investir e expandir o universo mesmo dentro dessa animação, porque assim, a cronologia do game é zoada, porque assim, no game o Drácula volta de 100 em 100 anos, não acontece, né? Ele volta quando ele quer. Ele volta. Não tem tempo no game, ele voltou as 80 vezes, não passou 100 anos nem fudendo, né? O Symphony of the Night mesmo, não são 4 anos só que ele acontece os eventos, 4 anos ele aparece do nada. Pouca coisa, já tem nego querendo invocar ele já de novo. Então, exatamente. Mano, quando eu ficar de saco cheio, tá com muita paz aí, vamos descer com o exército do inferno aqui na Terra, né? Belmonte é o que não falta, né? Belmonte é o que mais tem, né? Assim, você pode. A família é grande, o Trevor não é o último. Não, ixi, tem muito Belmonte ainda pra rolar. Assim, personagem e história não tem, não falta, né? Pra eles continuarem expandindo o universo. O legal do Symphony of the Night, porque no final do game, do Dracula's Curse, tem o final de todo mundo. Trevor acontece X, fulano acontece Y, e o Alucard, meio que, beleza, ajudou a vencer o pai dele, só que, meu, ele tentou derrotar o pai dele, então ele não se sente tão bem com isso. Então ele se isola, volta pro sono eterno dele e vai embora. E quando é que ele acorda? Symphony of the Night, entendeu? Uhum. Então que ele acorda no Symphony of the Night, vê a situação e fala, meu, não deu certo, Drácula ainda tá fazendo merda, então beleza, agora que eu resolver a situação do meu pai sou eu, vou matar meu pai de vez. Dava pra fazer um arco legal na animação, tá bom? Vamos ver como eles vão lidar com isso, né? Assim, a Netflix tá investindo nessa parte de... A gente já discutiu de adaptação de game, mas a Netflix realmente pegou pra investir, né? Que nem eu tava falando que vai ter o Assassin's Creed, né? Que não é confirmado, assim, mas parece que é certeza, sabe? Informação que só não foi anunciado ainda. É confirmada, mas parece que é certeza. Foda. Sim, porque é aquelas coisas que o pessoal dá tanta certeza, né? Só não tem o anúncio oficial na página do Netflix. Assim, ó, vai ter, mas tipo, os caras já estão trabalhando, já tá tudo feito, só não anunciaram ainda. Já falou, né? É. E o The Witcher, né? Que também é uma adaptação de game que vai ser live action. Vamos ver. Esse daí eu tô com muita esperança, cara, muita esperança. Aí pode ser 880, mas como é o Netflix produzindo, eu acredito no Netflix em investir. Eles vão poupar esforços em fazer um negócio bem feito e não fugir muito da realidade do game, tipo, de como funciona game, série, jogo, enfim. Eles tentam adaptar o mais próximo possível. Sim. Porque eles investiram em games, aí, lógico, teve todos os heróis da Marvel lá, que mesmo gostando ou não de uma série, eles realmente tentaram ser fiéis ao HQ, adaptar de uma maneira. Vai ter o Death Note agora também, que é outra vertente, que é anime e mangá. Sim. Que ali parece que vai fugir um pouco, mas ali parece que vai ser bem baseado, mas vai fugir bastante do original, não sei. É o que parece pelo trailer, não sei se chegaram a ver o trailer. Cara, eu vi, mas eu gostei, pra dizer a verdade. Porque, sei lá, cara, é o que eu acho. Não dá pra ser fiel ao anime ou fiel ao jogo. Tem algumas alterações, talvez tenham que ser feitas pra que aquilo fique melhor na TV ou na Netflix. Porque senão, às vezes, o negócio fica muito exagerado. Ou se você levar tudo ao pé da letra, a coisa não flui da forma como deveria fluir. Mas não pode cagar no pau, né? Vamos ver. Tem que ser bom, né? Tem que funcionar e a história tem que ser boa, né? Que é o principal. Tem que ser bom. O principal fator. E o Castlevania tem uma história boa, querendo ou não, 4 capítulos com a historinha bem contada. Que assim, não tem muito o que você ficar falando, pô, eu queria saber isso, queria saber aquilo. Eles contam, tá bom, você resolve, funciona. E eu quero ver a segunda temporada agora, porque foi muito rápido, né? Um receio que eu fiquei foi tipo de 4 capítulos e demorar até o ano que vem pra sair os outros, entendeu? Nossa. Eu fiquei pensando que, tipo, pode cair meio que no esquecimento, entendeu? Porque são poucos capítulos. É verdade. É, cara, assim, eu acho que deveria, sei lá, daqui 3 meses já tá lançando mais 4. Se quer lançar nessa, então, também nessa quantidade, teria que ser um tempo bem menor de lançamento. Eu acho que é um espaçamento de tempo um pouco longo pra pouco capítulo. Sim. Parou numa tarde e assistiu os 4, né? Numa tarde não, bem rápido, porque são 25 capítulos, cara. Não é nem uma série, né? E dá pra fazer uma coisa da hora com pouco tempo. Vamos lá, né, gente? Os caras lá, os japoneses, trabalham dia e noite, feito tudo na porra, fazer os animes, 77 episódios em uma temporada. Dá pra fazer, mano. Alguém ficou com vontade de jogar com a Castlevania depois de terminar a série? Eu. Cara, eu fiquei. Não, vou ser sincero, eu fiquei mesmo. E de me vestir de Drácula. Ok, não chegou a tanto, mas talvez eu baixe o emulador no celular, é o máximo que eu vou fazer. A fantasia fica por conta do Evaldo. Obrigado. Imagina. É, ontem mesmo eu joguei o Drácula Curse e morri em 3 minutos. Você vê que a coordenação motora da pessoa não mudou depois de 20 anos, continua a mesma merda. Ou o jogo continua difícil. O jogo continua difícil. E como? É o mais óbvio. Agora eu fiquei com um pouquinho de vontade de jogar Symphony of the Night, vai. Mesmo não tem nada a ver com a série, tinha que escolher um, né? Não posso jogar Lord of Shadows, que é muito ruim. Não me xingue. Tudo bem. Polêmico. E que não tem nada a ver, né? O Lord of Shadows é um rebutão, né? É um rebutão. Começou bem e terminou mal. Eu vou baixar o emulador no celular e vou conferir o jogo, sim. Beleza, então vamos finalizar dando uma nota? O que vocês acham? De 0 a 10, pode ser. Castlevania, primeira temporada. Ivaldo, de 0 a 10. Quero ver como seu coração está. Só um minuto. Tá muito bem por essa tosse aí, mano. A gente vai morrer daqui a pouco. Caralho. O seu coração porta bem, o pulmão não. Não, o pulmão tá. Eu vou largar o cigarro. Tosse de cardíaco. Eu, de 0 a 10. Pelo que eu assisti e acredito que eu vou ver na segunda temporada, eu gostei, ligou muita coisa com a cronologia que eu conheço da história, achei que nisso eles acertaram bastante. Eu dou 9. Coração tá bom, hein? Sanderson. Olha, cara, eu achei a história ponto alto, apesar de alguns diálogos serem um pouco robóticos. A animação muito boa nas partes de luta, apesar de não serem boas nas outras partes, porque parece um boneco de Olinda. E eu achei a série em si um pouco curta. Então, de 0 a 10, cara, eu daria, vai, um 6,5. Eu tô esperando mais da segunda temporada. Eu espero que agora que ela ganhe um pouco de notoriedade aí, e invista um pouco mais aí numa série um pouquinho mais longa e com animações assim um pouco mais consistentes. Ótima análise, hein? Caramba, o cara foi profundo, Valdo. E Everton, sua nota? Eu dou nota 7. Eu gostei também, achei legal, mas não é, a animação não é tão boa assim, ela é bem feita, mas não é um nível que a gente já é acostumado a assistir. A dublagem deixou a desejar, né? Mas, no geral, ela cumpre bem o objetivo, né? É, trazer a história fechadinha, deu um gancho pra outra temporada, por mim é nota 7, cara. Ótimo. Pra mim, nota 8. Ninguém teve, não, a gente não teve a mesma nota, né? 9, 6,5, 7 e 8. Eu gostei da história, assim, eu achei que mostrou, principalmente, mostrou o ponto de vista do Drácula, que é o vilão, mostrou o Trevor, trabalhou bem o protagonista, a cena de luta eu gostei muito, a animação eu achei bonita, o fato de ter 4 episódios realmente atrapalhou muito a experiência, eu achei que é muito rápido e eu achei que foi meio jogado, entendeu? Dá a impressão que o Netflix, sei lá, falou assim, ah, vamos tacar isso aí, vamos ver o que dá, porque se der uma resposta a gente faz mais, se não, foda-se, a gente só fez 4 episódios, então dane-se quem gostou. Então eu não gostei dessa parte de 4 episódios e ainda mais com uma demora de meio ano ainda pra sair mais episódios, então é um tempo muito longo pra pouca coisa mostrada, certo? Eu não vou fazer a conta da média aqui, que eu não tenho essa capacidade, tá? Nossa, mano. É o engenheiro mesmo, né? Puta que pariu. Você sabe, você fazia essa conta de cabeça? Eu não fiz de cabeça, eu usei a calculadora, porra. Vai. Caraca, velho, a gente sabe que tem superior completo aqui ou não, né, velho? Tá nítido. 7.6 pra Castlevania. Muito bem. Vamos terminar aqui nossa discussão sobre a primeira temporada de Castlevania. Provavelmente voltaremos pra falar da segunda ano que vem, quando o Nerd Patriarca já tiver sido convidado pela Netflix pra assistir com antecedência. Provavelmente é o que vai acontecer. Uma sala de cinema premium enquanto eu tomo champanhe. Alguma coisa assim. Pessoal, acompanha a gente nas redes sociais, Facebook/NerdPatriarca, Twitter @NerdPatriarca, manda e-mail pra gente, comenta sobre a primeira temporada, se você gostou, se você não gostou, se a gente falou muita abobrinha, se o Ivaldo falou as coisas erradas do jogo, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acompanha o site nerdpatriarca.com.br, os outros podcasts, que agora o podcast do Nerd Patriarca é semanal, toda semana tem Vinícius, Sanderson, Everton, Ivaldo e as outras pessoas que participam aqui pra vocês, pra vocês ficarem felizes e alegrar a semana, né? Porque tenho certeza que a sua semana não é completa se você não assistir, se você não escutar o Nerd Patriarca. Eu tenho certeza. Vou ser otimista, assim. Muito bem. Abraço, pessoal. Até a próxima. Falou, abraço.